Aleluia, fala a verdade. Esse papinho com esse chocolate vale tudo. Jesus no meio, né? Você partilha, você fala da sua experiência, você fala do que Jesus fez, o seu testemunho. É muito importante nós nos relacionarmos com os membros do corpo de Cristo, os nossos irmãos. Isso é muito importante. Jesus vai nos edificando. Então, não vamos ficar fechados dentro daquela ostra, ser aquela ostra com aquela casca lá, né? Com aquela concha. Não, a gente não pode ser isso. Nós temos que sair desta ostra e temos que olhar as pessoas como Jesus olha. Então, isso faz bem para nós e passa bênção para os outros. Amém? Então, nós vamos dar mais um passo hoje na palavra. Eu quero que você abra aí, hoje em Salmos 29. Não, 29 foi onde? Peraí, hoje não é outro Salmo. 52. Até que podíamos repetir a pregação, né? Porque foi tão boa. Se a gente falasse aquilo todo dia, a cabeça ia mudar, hein? Ah, sim, porque a gente antes não sabia, né? A gente aguentava tudo e ia até pro médico para ver se ele resolvia. Mas essas coisas ele não resolve, né? Então, graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que é a direção para a nossa vida. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. O crente não quer palavra. O crente não quer saber de Bíblia. Sabe versículos, mas não sabe o contexto. Então, nunca vai ficar livre da mão do diabo. E não é isso que Deus preparou para nós. Então, hoje, continuando mais ou menos o que nós vimos ontem, o Senhor, ele descreve claramente, assim, como que o diabo é e como ele age. Ele dá as características do diabo para nós. Gente, isso é fantástico. O próprio Deus falar do diabo, falar o jeito dele, o que ele faz, isso é muito importante. Por quê que ele faz isso? Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo, senão nós vamos andar no barco com o inimigo e ele vai nos afundar. Porque o objetivo dele é esse, fazer com que as pessoas vivam todos os anos de suas vidas aqui na Terra na derrota. E fica assim, ah, Deus que sabe, né? Se Deus quiser, gente, como se Deus não quer nada. Deus quer tudo para nós. Ele nos ama tanto, não tem ninguém que nos ama como Jesus. Então, nós precisamos conhecer o diabo de acordo com o jeito que Deus conhece, que ele passa para nós. E, aliás, está registrado na Bíblia. Então, nós precisamos levar isso muito a sério. Tá, gente? Por isso que nós temos que nos levantar contra os ataques do diabo, porque ele age sutilmente. O diabo, ele não vem de terno, né, com o rabão lá para trás, assim, os chifres para fora aqui, e com o garfão. Ele não vem desse jeito, vestido de senhor diabo. Ele vem nos nossos pensamentos. E mais, por isso que a gente tem que vigiar, mas não é assim, não é um controle mental. Porque se eu tenho o Espírito Santo agindo na minha vida, porque eu oro bastante em línguas e leio bastante a palavra, o Espírito Santo vai mostrar para mim esses ataques. Como que eles são? O que está acontecendo comigo? Gente, porque nós vivemos constantemente numa batalha espiritual. Você não precisa ir num retiro de batalha espiritual, fazer uma corrente para evitar a batalha. Não existe isso, gente. Nós vivemos constantemente nesta batalha espiritual. Por quê? A nossa carne, a nossa alma não está salva, redimida. E é lá que o diabo age. Então, nós precisamos fortalecer muito o nosso espírito para ir combatendo o que quer se levantar contra Deus na alma. Através da alma. Entendeu? Então, isso é uma constância. Muitas pessoas são enganadas porque quando chegam num ponto bom da vida, que acham que está bom, ou então acha que não quer progredir, para. Pois é, esse é o objetivo do diabo. Parar as pessoas de orar. Sabe por quê? O diabo não está tão preocupado com o pecado que você está cometendo, onde você está vivendo com esse pecado, ou o que tem dentro de você. O diabo não quer assim, tipo, ah, vou alimentar mais esse diabo, mais esse pecado. Não. Ele quer parar você. Quando ele para você de orar, de ter esse encontro com Deus verdadeiro, né? Aí sim ele vence você, porque você perdeu todo o poder que Deus te deu. Então, isso é uma estratégia do inimigo. Ele age assim. Então, nós precisamos saber, né, essa guerra, como é feita dentro de nós. Então, não esqueça que o objetivo é parar de orar. Tá? Então, ele nos deixa numa condição de letargia, sabe isso? Você conhece essa palavra, quer dizer. Gente, que nem cochilar. Você fica assim com relação a Deus. Você não, sabe, você não se mexe para buscar Deus, para orar, ter esta comunhão com Deus. Então, isso é um ataque do diabo. Ele roubou o seu louvor e a sua adoração. E todas as outras chaves de oração. Por quê? Porque ele conseguiu colocar você num estado letárgico. Ele consegue, sim. Até com as pessoas que juram que nunca vão parar. Ele consegue. Então, por isso que tem que ter aquela disciplina na oração. É importantíssimo ter disciplina, porque senão ele te pega e você não volta mais a orar. Você não consegue, porque ele te atacou feio. Você está precisando de ajuda. E ajuda séria. Tá? Então, isso é muito importante nós sabermos, né, que essa letargia, essa coisa que dá, que você não consegue ir até Deus, é um ataque do diabo. Então, como eu disse, ele não vem te atacar com chifre, rabão, dente, mostrando careta e os chifres dele, garfo, ele não vem desse jeito. Porque se ele vier, você tem autoridade sobre ele, você manda ele embora. Você não é bobo de querer ficar com o diabo, né? Levar um abraço do diabo, pelo amor de Deus. É mandar ele embora. Agora, se ele te engana, você não sabe. Porque ele é o pai da mentira. Ele é o mentiroso. Tá certo? Então, veja aqui, Salmo 52, versículo 4. Ele está descrevendo quem é o diabo. Ele está escrevendo quem é o diabo, tá certo? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Não, vamos ler desde de 1 até o 4. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada. Ó, praticadora de enganos, amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O diabo é isso. Mas tudo bem que ele é isso. Ele está lá, não sei aonde, no inferno, não sei. Não, senhor. Ele está ao nosso redor, colocando na nossa mente essa maldade toda. Para nós falarmos o que ele quer, para ele dar o golpe. Não é sério? Para não acontecer a bênção de Deus. Então, se você não conhece a palavra, não tem comunhão com Deus, já o diabo te deu uma gravata aí. Ele já pegou. É sério. Ele é isso. Deus está falando que ele faz isso. Então, veja 1 Pedro capítulo 5. Versículo 8, lá para frente. 1 Pedro. É sério tudo o que ele faz. É muito sério. Então veja, capítulo 5, versículo 8. Ele diz aqui, eu não vou me estender muito, nós vamos ficar mais nesses versículos, mas isso é muito sério o que nós estamos falando aqui hoje. O versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. É isso daí que o diabo é. É o que ele descreveu lá nos Salmos, que nós lemos. Tá certo? Então, ele é toda esta maldade, e ele, através da maldade dele, ele quer nos pegar. Porque ele fica colocando nas nossas cabeças a maldade dele. E não só ele coloca nas nossas cabeças, mas ele faz a gente sentir também. Faz a gente sentir uma doença, uma depressão, uma raiva, sei lá, um desprezo, ou uma derrota. Ele faz, e assim por diante. Porque ele vai falando o que ele quer na nossa cabeça e faz a gente sentir. Então, Deus está falando que ele quer nos devorar. E ele está sempre ao nosso redor. Nós somos protegidos por Deus, mas o diabo está sempre ao nosso redor. Se ele perceber uma chance, ele nos pega. Ele é horroroso. Ele é muito ruim, maligno. E ele, com essa língua enganadora que nós vemos lá, ele enganou Adão e Eva. A gente está sempre estudando isso aqui, né? Ele conseguiu falar na cabeça de Eva até que ela se rendeu a ele. E Adão se entregou rapidamente. Ela não precisou ficar insistindo e contando muita história. Ela falou uma vez, toma, experimento, porque é bom. E ele aceitou. O homem que Deus deu a palavra para ele. Guarda o seu coração. Guarda esse jardim. Então ele nem tomou conhecimento. E Eva ainda aceitou a doutrina errada que o diabo pôs. Além de distorcer a palavra, ele ainda pôs uma doutrina errada e acrescentou mais coisas naquela doutrina, no que Deus disse. Ele acrescentou, porque fez ela ver, ele foi indo adiante. Ele vai, quanto mais trela você der para o diabo, mais ele te leva longe, para te afastar de Deus. Então é muito sério isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a língua dele é perigosíssima. Então o Senhor mostra para nós quem é este inimigo, o que ele faz, né? Nós podemos ver agora, João, capítulo 8, vamos ver aqui, se é 8, vejamos aqui, versículo 44, olha só, Jesus está descrevendo quem ele é e o que ele faz. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quer dizer, doutrina errada, tá certo? Doutrina errada é do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado que doutrina que nós estamos seguindo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é muito sério isso que Jesus está falando. Ele é pai da mentira. Ele não tem nada de verdadeiro dentro dele. E é por isso que quando ele coloca as mentiras dentro de nós, ele faz a gente sentir, porque ele sabe como que ele vai nos dobrar, nos enlaçar. Então ele faz a gente sentir e a gente começa a sentir aquele mal-estar e nós começamos a falar do mal-estar, não é verdade? Com relação à doença é assim, dinheiro e aí vai. Então aí, por isso que a língua, como Jesus falou aqui, que a língua dele é maligna, que é a língua dele traz a destruição, né? E a mentira, porque ele está falando uma mentira. Ele vai colocando uma sugestão. Então ele põe uma dor, vamos dizer que é enfermidade. Ele põe uma dor e vai falando na sua cabeça que você está doente. É assim que ele faz. Ele vai falando, tá, você está doente, você está com isso. Aí, qual que é o próximo passo? É falar o que ele está dizendo. Aí a gente começa a falar o que ele está dizendo. É sério ou não? Isso. Pode, não precisa ser só doença, mas pode ser qualquer situação que nós estejamos vivendo, situações que a gente enfrenta na vida. Então ele põe, faz a gente ver, sentir e faz. Aí o próximo passo é falar. Aí nós entramos na dele, aí nós falamos as mentiras dele. Pronto, aí ele já deu o bote. É sério ou não? Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus para assimilar, ler um livro. Cada mês, todos os dias do Novo Testamento. Começa por 1 João. Leia todos os dias. Comece lendo em voz alta para a tua alma assimilar, aceitar aquilo. tem que se encher da palavra de Deus. Por quê? O seu espírito cheio da palavra de Deus, com a oração em línguas, vai afetar o seu pensamento. Quando o diabo vier, que ele põe, ai, que dor, sei lá, né? E ele fala assim, ah, isso daí é câncer, isso aí é... Ele começa a inventar todos os nomes. Isso aí você vai cair duro no chão agora. Isso, ele quer que você acredite que você começa a se apavorar e falar. É isso. Mas se o seu espírito está cheio com a palavra de Deus, você não vai falar isso. Você vai, o Espírito Santo se levanta com a palavra que está no seu espírito e já traz para a sua mente, que vai rebater na hora. Não, eu não aceito isso. Vocês estão acompanhando? Então é por aí. Então nós não podemos seguir as mentiras do diabo. Isso é que é a mudança de vida, a grande mudança que Deus deu para nós, com a nova natureza. Agora, você nasceu de novo, você é batizado com o Espírito Santo e você não faz nada com esse poder todo que Deus te deu e você anda na religião e você anda afundado na sua vida. Vai ser assim até o fim da vida? Você lutando contra você mesmo, sozinho? Você nunca vai chegar lá. Amém? Por isso que Deus diz, não olhe para as pessoas prósperas aqui no mundo. Porque elas são como a erva, que as levanta de manhã bonita e meio-dia já secou. Então não adianta a gente ficar olhando, querendo ter vida boa, olhando para as pessoas que nem têm testemunho de Deus. Nós temos que olhar para as pessoas que têm testemunho de Deus. Aí sim. Vocês estão acompanhando? Então não é para ninguém ser o que é, aonde está. É para ir mais adiante, vamos em frente. Você tem que tomar cuidado com o que você pensa, porque o diabo põe pensamento direto. Se você não está cheio da palavra de Deus e falando essa palavra, ela domina a sua mente. Então quando o diabo vier, quem que vai dominar aí? Vai dominar a palavra de Deus que está aí dentro de você, em abundância. Porque o seu coração fala do que, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se você não tem palavra de Deus lá dentro, você só fala coisa do mundo, destruidora, mentira que nós acabamos de ler. Vocês estão acompanhando? Você tem que mudar o seu jeito de viver, toda a sua vida vai mudar. É isso que o diabo não quer. E ele vai lutar contra você. Ele vai lutar como? Ele vai agir nos ataques para parar você de orar. Porque se você descobrir isso, aceitar e andar... É a glória de Deus na sua vida. Você vai derrotar o diabo sempre. Porque Deus não falou toda a verdade, não nos colocou no evangelho para nós ficarmos na mão do diabo e nunca mais sair de lá. Gente, nós podemos ver testemunhos, tá? Que existiram aqueles que quiseram ser Marte. Tá? Tirando aqueles apóstolos, o resto teve as pessoas que quiseram ser Marte. Mas não é por aí que Deus quer isso para nós. Não é para ninguém ser Marte, não precisa. Tá? Então é para nós sabermos vencer o diabo e cumprir o plano de Deus aqui na nossa vida. Não é para ser desse jeito. Então nós temos que mudar muito, entende isso? Nós precisamos mudar muito. Então veja aqui, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Olha só como que Deus descreve Satanás. Veja aí, o mentiroso, Ezequiel 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, ele já orgulhoso, né? Já o coração se apartou de Deus, ok? Corrompeste a tua sabedoria. Veja que Deus falou, corrompeste, e não disse, perdeu a sua sabedoria. Ele foi corrompido. Então, gente, corrupção... É uma coisa séria. Já começou lá no céu com alguém que estava com Deus e quis fazer uma coisa ilícita. A corrupção começou lá, com Satanás, que distorce toda uma situação verdadeira. A corrupção, não é isso? Pega um meio errado. Então ele não perdeu a sabedoria dele foi corrompida. É corrupta. Não é sério? Ele tem a sabedoria dele, que é horrorosa. Não é uma sabedoria santa de Deus. E ele passa isso para as pessoas, enganando, que é super de Deus. Está assim de gente que acha que está seguindo Deus e não está. É sério ou não? Vai ter muito engano no dia do julgamento. Muito engano. Que a pessoa está crente que está na doutrina certa e não está. Mas está crente por quê? Porque não ora em línguas, meu amigo. O suficiente. Temos aí que está alegre na igreja. Isso aí não traz a edificação. Não dá para o Espírito Santo filtrar a coisa errada que está aí. Tá certo? Então ele... Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então é isso aí. Deus arrancou ele, jogou ele fora de lá, e ele mesmo se estabeleceu Deus e rei desse mundo. De quem anda no mundo. Não de quem está com Deus. Porque ninguém vai se dobrar a ele. Jesus não se dobrou. Mostrou que não é para se dobrar a ele. Vocês estão acompanhando? Então a gente pode se dobrar ao diabo de várias maneiras. Não precisa pôr a veste dele e, sabe, gente, se pintar de preto, fazer aquelas coisas para dizer que está servindo o diabo. Não, dentro da igreja mesmo, dizendo que quer Jesus e está fazendo coisa dele. Então nós precisamos tomar cuidado como existe essa doutrina errada, que a unção está tão presente que começa a aparecer pedras preciosas, pedrinhas. Não sei de onde que ele vai buscar isso. Mas deve ser fake, né, gente? Porque se for brilhante, está todo mundo mesmo. Ah, começar a aparecer brilhante aqui na minha mão, olha que maravilha. Eu vou vender, passar para os cofres, fazer uma grana. Ou outras pedras, rubi. Gente, eu vi gente no Face colocando isso na mão. Olha, o culto hoje foi maravilhoso, uma pedrinha. Ah, mas isso deve ser fake, não é brilhante de verdade, não. Outra coisa, começa a jorrar óleo, derramar óleo assim as paredes. Né? Ou então abre a mão, está cheia de ouro, pó de ouro. As pessoas não estão adorando a Deus. Aquele louvor não é para Deus, aquela adoração é para o diabo. Porque o diabo é que trabalha com sensacionalismo. E o pior, foi um brasileiro que foi inventar isso e levar lá para os Estados Unidos. O pastor dele falou até o nome do cara. Foi ele que inventou essa, ele que levou lá para os Estados Unidos isso. Porque o diabo já sabe como que é? Ainda usou um brasileiro para inventar essa e voltou para o Brasil, essa maravilha aí de mentira. Que tem gente que está acreditando nisso. Por quê? Aquele louvor e aquela adoração não são para Deus, o Deus vivo verdadeiro, é para o diabo. Então, e também mais, esse um aí que começou com isso lá nos Estados Unidos, começa a passar fachos de luz assim. Sabe que tem aquele negócio de laser à noite? Ele faz isso dentro da igreja, começa assim, ó. Aí todo mundo cai no chão e, sabe, entra em êxtase pro diabo. Então nós precisamos tomar cuidado ou não. Deus não nos deixou na mão de anjos, como o pastor David prega. Ele não nos deixou na mão de anjos. Ele nos deixou na mão do Espírito Santo. O próprio Deus. Gente, e os cristãos estão enganados, porque conseguiram ficar num estado letárgico tão grande que não oram coisa nenhuma, e o diabo leva para onde quiser e fica acreditando. E depois as pessoas que vêm nessa igreja e ouvem isso, não oram, ainda vão atrás de outras igrejas para escutar isso, porque quer escutar isso. Ah, lá que é bom. Lá dança, põe aqueles roupões assim, fica lá dançando, jogo de luz, aparece tudo. Aquilo é que é bom, claro, porque não está iluminando o seu pecado, né? Não está falando onde que você está errando. Lá só está satisfazendo a sua alma, é isso que o diabo quer. Então nós vamos tomar cuidado, porque quando a Bíblia diz que ele quer nos devorar, é por aí arrancar a verdade. Ele é ladrão. É um ladrão assassino. Porque a doutrina errada mata e leva para o inferno. Estão acompanhando, queridos? Então não é para ficar ouvindo qualquer pregação por aí, não. Porque quem não tem discernimento ainda vai acabar entrando naquela doutrina errada e achar que é melhor, porque é isso que o diabo faz. Porque o diabo não quer que ninguém ouça a verdade, porque a verdade liberta das mentiras dele. Valeu, queridos? Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque é sério. O próprio Deus está descrevendo na Bíblia, nós poderíamos ir em vários salmos, mas tá bom isso por hoje. Para nós sabermos como que Deus descreve a mentira do diabo. Que ele é perigoso. E ele faz com bastante perspicácia e sutileza, sem que as pessoas percebam. Precisa muito do Espírito Santo, muita oração em línguas, muito tempo sozinho com Deus, para não ser enganado pelo diabo. Porque ele nos estudou por 6.000 anos, só isso. Estudou, e ele sabe como nós recebemos as mentiras dele. Ele sabe em detalhes como é nós entramos nas mentiras dele. Ficou fácil para ele. Só com o Espírito Santo e a palavra é que ele não consegue. Então é bom você saber se você está pensando coisa errada, se você está agindo coisa errada. E ver com Deus, ler mais a palavra, adorar o Senhor, buscar Deus para não andar na mentira. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então pelos pedidos que estão na caixa? Porque Deus ouve a oração. Aleluia. Deus ouve a oração, mas como eu disse ontem, tem gente, né, que quer converter as pessoas do Oriente Médio, quer mudar a situação para ter paz. Jesus disse que eu não vim trazer paz para esse mundo. Ele falou que ele veio trazer paz? Não. Eu vim trazer fogo, espada, divisão. Porque já está decretado no livro de Apocalipse. Já falou o que, que vai ser. Tem coisas que não vão mudar. Não adianta, porque não tem homem nenhum no mundo algum, em país algum, que vai dar jeito na situação mundial. Muito pelo contrário, cada vez vão se levantar piores homens. Então, não adianta ter, a menos que um povo inteiro se dobrasse diante de Deus, mas é o que não vai acontecer. Porque é só um terço da população mundial a que vai ser salva. Tá certo? Então, não é muita gente, é pouca. Então, tem certas orações que não adianta você ficar aí gastando o seu tempo. Para que você está fazendo isso? Porque não vai adiantar. Tem que ler Apocalipse. Não que Deus não ouça oração, mas já está feito. Porque as pessoas já estão na mão do diabo e não querem mudar. Agora, é lógico, você vai orar para sua família, você vai orar para você andar na verdade, para você ser protegido. Claro, dessas coisas Deus ouve, como as orações que nós vamos entregar aqui. Mas agora, você acha que todos os muçulmanos vão se converter, vamos orar agora para acabar com aquela guerra na Síria, guerra não sei na onde, vamos parar lá com aquele chinês, com aquele coreano que só faz loucura, vamos parar com isso. Gente, é por aí que cada vez vai levantar mais louco, guiado pelo diabo. Isso aí não tem freio, é apocalipse. Então essas coisas vão acontecer. Agora, você que trata de se cuidar, de andar na verdade, para Deus cuidar de você. Antes que a coisa fique bem ruim e você não saiba sair de lá. Por mais que você ame Jesus. Você não precisa perecer. Valeu?